gravar. Hoje é dia 12 de setembro de 23. Estou com Fernanda Tiffany Plaza. Muito obrigada por ter topado fazer essa entrevista. Como eu te disse, então, é sobre o processo de criação e sobre a sua relação com a montação. Primeiramente, eu que agradeço o convite. Olá, galera! E para começar, Fer, eu queria saber sobre a sua autoafirmação em termos de identidade. Então, eu me identifico como uma mulher cis, mas também assim, é uma coisa que eu penso sobre, não sei, mas por enquanto me identifico como uma mulher cis. E acho que é isso. E você usa qual pronome? Ela, dela. Tá. Em termos de autoafirmação de artística, você se compreende como drag? Sim. Como drag queen. Drag queen. Mas eu também não gosto de me limitar. Eu gosto de até me definir mais como drag, por mais que eu seja mais pro lado queen. Porque eu não quero ficar limitada de parecer sempre uma queen, tá sempre feminina e só performar feminilidade. Por mais que, né, uma drag queen não precise fazer isso. Eu gosto de explorar esses outros lados também que vão além da queen, né? Muito obrigada. Eu pedi com gelo, com limão. Você gosta? E Fer, de onde você é? Você é de Porto Alegre mesmo? Sim. Sempre morou aqui? Sim. E você morou por quais lugares aqui de Porto Alegre? Eu morava antes mais perto da Zona Norte, ali pelo Jardim Botânico. Mas isso foi bem no início da minha infância, então não lembro muito dali. Depois eu fui pro Moinhos de Vento. E depois agora eu vim morar sozinha mesmo na Cidade Baixa, ali pelo centro. E é isso. E quando e como que você se tornou uma artista drag? Eu me tornei artista drag na pandemia, porque foi um momento que a gente entrou pra dentro de si, né? Foi um momento que eu comecei a morar sozinha também, então eu comecei a refletir muito sobre o que eu queria fazer, o que eu realmente queria focar na minha vida. E aí acabou vindo esse desejo de que eu tinha que fazia sentido eu unir todas as artes que eu já fazia, que eu tava muito perdida, assim, era muita coisa que eu queria fazer, e eu tava perdida para focar em alguma coisa, e eu senti que o drag foi uma maneira de eu achar um foco, porque o drag é tanta coisa, né, que aí parece que eu não fico, assim, entediada pensando no... sei lá, me limitando, assim, eu acho que drag pode ser uma mistura de tanta coisa que foi onde eu me encontrei pra achar um foco. E isso foi em 2020? Sim, foi no início da pandemia que eu comecei drag, assim, tipo, na real, assim, foi mais pro final de 2020, né, mas foi no início da pandemia. Naquele período doido. E você tem a expressão da Tiffany Plaza. E você tem alguma outra expressão ou é a Tiffany por enquanto? Então, eu faço parte da cena Ballroom, né? Então agora eu tô descobrindo também como fazer essas performances, ainda mais performances, né, pro meio LGBT, que sejam dessa comunidade, que venham dessa cultura. Mas quando eu comecei a performar assim, como drag, eu queria só performar como drag. Eu só queria estar sempre montadíssima. E se eu fosse não só ir para um palco, né, mas me apresentar, fazer alguma performance, eu deveria estar montada. Aí com o tempo eu fui... Será que a gente pode trocar de mesa? É possível? Pode ser? Porque aqui fica muito pertinho do coisinho. Deixa eu pausa aqui. Então, onde eu tava. Aí, com o tempo, eu comecei a me desapegar dessa ideia de ter que estar sempre montada pra poder performar o que eu quero, né? E a cena Ballroom começou a me ajudar assim com isso, assim, que eu já queria dançar Vogue, eu queria performar Vogue. Só que pra gente performar o melhor, a gente não começa com um salto gigantesco, com uma peruca gigantesca na cabeça. E aí eu desapeguei e agora eu tenho performances que eu faço desmontada, que eu consigo assim fazer um half drag, digamos assim, que eu consigo me sentir montada sem estar com todas as coisas que eu preciso estar pra realmente estar montada. E aí você, quando você está nesse estado, é como Fernanda, esse half drag? Eu queria saber mais. Eu acho que é sempre como Tiffany, porque acabou virando um nome artístico, né? Acho que quando a gente faz drag, né, acaba virando o nosso nome, né, e é confuso usar mais de um nome para as coisas que a gente quer fazer. Daí eu acho que no final tudo representa a Tiffany, tudo eu encaixo na Tiffany, e se eu não tiver montada, ainda tem coisas da Tiffany ali, então é o nome que eu quero usar, assim, para tudo, porque facilita e também porque eu acho que faz sentido. E como que é a sua relação pessoal com essa persona artística? Existe alguma comunicação entre vocês? Olha, comunicação, eu acho que sim, entre a gente fica meio confuso, porque às vezes eu não sei o que é Tiffany, o que é Fernanda na minha cabeça. Mas eu acho que assim, muitas vezes eu uso a Tiffany como um escape. Até quando eu não tô montada, eu penso em performance, eu penso no que a Tiffany representa, no que a Tiffany é pra mim e em tudo que eu sou quando eu me transformo nela. E é como um escape assim, de angústias, de tristeza, de coisas que eu sinto que me dá superpoderes, sabe? Só acessar esses superpoderes na minha mente já faz eu entrar em outro lugar, assim, eu tá mais me sentindo melhor mesmo, comigo mesma, assim. Então existe uma relação de comunicação entre vocês. É, ela é uma terapeuta, assim, pra mim. E nessa sua experiência como drag, existe algum deslocamento no seu modo de estar no mundo? Como assim? Elabora. Essa sua experiência com a drag, depois que você conheceu a Tiffany, alguma coisa se transformou na sua vivência? Ah, sim, muita coisa. Muita coisa. Eu acho que, primeiro, assim, eu me desapeguei muito de performar a feminilidade do meu dia a dia, né? Porque era uma coisa que não só eu sentia que era imposto pra mim, que eu deveria fazer, mas eu queria. Eu queria estar andando de salto, eu queria estar sempre com maquiagem. Eu gosto de maquiagem, eu também me maquio quase todos os dias mesmo, desmontada, mas era sempre assim de estar feminina, de fazer as coisas com um lado mais feminino. E eu sinto que eu vi no meu dia a dia isso não faz tanto sentido, assim, claro, tem dias que eu quero, tem dias que eu tô desmontada e eu fico toda princesa mesmo, mas eu me desapeguei de estar sempre assim, porque pra mim agora o que faz mais sentido como uma performance mesmo, eu acho que foi uma das coisas que mais mudou, assim, na minha cabeça, assim, quando eu comecei a fazer drag, é que eu vi como o gênero é uma performance, né, e como é uma montação de fato, né, e aí eu comecei a, sei lá, me desapegar dessa montação pra fazer parte do dia a dia e ver mais como uma fantasia, ver mais como uma coisa lúdica, de palco, de arte, e não ver como um negócio que faz parte do nosso dia a dia, assim, de tipo, eu tenho um dever meu, do meu dia a dia, eu tenho que seguir, são normas. Não, é uma fantasia, é diversão. Deixou de ser uma obrigação pra você. É. Que massa isso. E especificamente sobre o seu modo de se comunicar, a montação drag, ela produz alguma transformação na maneira como você se comunica? Sim, eu acho que eu tenho menos medo de ser eu mesma quando eu tô montada, porque eu sou meio palhaça, eu sou meio sarcástica, eu também sou meio desastrada e meio avoada. E às vezes quando eu tô desmontada eu sinto que isso são muitos defeitos, assim, que eu tenho que ser mais séria, que eu tenho que falar melhor e que eu tenho que me expressar de uma maneira mais séria mesmo, mais formal. E quando eu tô montada, eu sinto que eu posso ter o meu jeitinho, sabe? Ter, sei lá, errar palavras. Quando eu tô montada, eu sinto, não, eu tô aqui pra divertir vocês, eu vou rir de mim mesma e vocês vão rir também, tá tudo bem. E eu acho que isso já era uma coisa que eu tinha muita vontade, uma coisa que eu sempre... Eu falei assim, desde o início que eu criei a Tiffany é uma personagem de sitcom. Uhum. Quando eu tô montada, eu me dou a liberdade de ser que nem uma personagem de sitcom. Tipo, eu posso errar, eu posso ser burra, eu posso fazer merda, eu posso... Mas tá tudo ali dentro do showzinho, tá tudo ali dentro da comédia. E eu acho que é uma maneira de eu acessar essas coisas em mim que muitas vezes me dão vergonha. Tipo, uma maneira mais leve, uma maneira... Ah, pode ser engraçado, sabe? As pessoas podem se divertir com esse teu jeitinho. Uhum. Te deixa mais desinibida, então. É. E todas essas perguntas, elas giram, assim, em torno de um mesmo tema, né? Então, se você achar que tá muito repetitiva, pode pular, tá? Você já se sentiu capaz de fazer coisas montadas que você não faria desmontada? Olha, eu acho que... Não sei se alguma coisa específica, mas... Eu acho que assim, quando eu tô performando minhas performances de monstro, por exemplo, assim, eu fico morrendo de vergonha. Até minhas amigas falam assim, ai, testa a performance, performa pra mim antes. Tipo, não. A única pessoa que eu consigo performar desmontada é pra mim. Porque eu não vou ali ficar agindo que nem um monstro, ficar fazendo caras e bocas, quando eu tô que nem uma pessoa, eu tô só uma pessoa ali. Eu não tô usando lente, eu não tô de maquiagem, eu não tô com uma peruca. E aí pra mim, às vezes, assim, são coisas quando eu... Quando eu tô desmontada, tem certas performances assim que fica estranho pra mim fazer. Então eu acho que seria mais isso, se não são coisas específicas, mas com certeza a montação, independente, até uma montação super feminina, uma montação super sexy, dependendo do lado pra qual ela vai, assim, com certeza eu vou conseguir me soltar mais na performance, eu vou conseguir fazer assim, até caras e bocas, expressões, movimentos que eu não faria desmontada porque eu não estaria no feeling. É uma outra montação, um outro contexto daí. É, que às vezes assim. Sentido daí. É, inclusive eu saio muito montada, né? Ainda mais quando eu vou fazer um look que vai ser difícil de se mexer ou uma peruca grande. Eu saio muito montada, justamente porque eu gosto de ter esse feeling todo antes do show, assim, pra na hora eu já ter mais noção do que fazer e às vezes só realmente me montando inteira pra eu sentir. Uhum. Pra ver como vai ser naquela montação específica. É, isso aí. Porque muda de uma pra outra. Uhum. Sim, o feeling muda completamente dependendo do que eu vou fazer. E aí é outro tipo de performance, e aí tem certas performances que eu não conseguiria fazer com um look que eu faria com outro. E Fer, como que é a sua relação com outras artistas drag? Você já participou de algum grupo? Então, eu não participei de algum grupo, assim, eu comecei a fazer drag sozinha, né, na pandemia, e eu fui conhecendo a cena daqui aos poucos, mas eu já participei de muito concurso, e nesses concursos eu acabei me aproximando de todas as pessoas que participaram comigo, né. E uma coisa que eu senti, assim, que eu sempre fui muito mais aceita do que eu esperava por drag queens, assim, porque eu sempre me disseram que ia ser difícil, não é fácil, mas eu achava que, assim, eu ia chegar numa competição e a maioria das pessoas ia me olhar torto. Ia me tratar de uma forma diferente. Claro, eu até trato de uma forma diferente. Igual não vão tratar. Mas eu sinto que realmente assim, as coisas estão mudando, tá tendo mais espaço para pessoas que nem eu. E eu só tenho assim, muita admiração por todas as drags que eu conheci, que eu conheço aqui de Porto Alegre, que eu conheci de outras cenas também no concurso. Eu assim, adoro conhecer pessoas que se tornam próximas de mim para me inspirar, sabe? Então, pra mim, acima de tudo, assim, são todas pessoas que eu aprendo, que eu vou no show delas não só pra aplaudir elas e pra admirar a arte delas, mas pra aprender também. Então, e também aprender com as pessoas que fazem concurso comigo, assim, observar o que, que cada uma faz, cada desafio, o que, que eu poderia ter feito. Eu acho que é isso, assim, eu acho que são todas, assim, muito... inspirações pra mim mesmo. E você, como que é a relação com as artistas de gerações mais... artistas mais experientes? As artistas transformistas? Então, eu ainda não conheço muito essa cena. Eu conheço mais as drags mais novas, né? Até porque eu sou uma delas, aí eu acabo transitando nesse meio. Mas, uma das coisas que eu, desde que eu comecei a fazer drag, eu vivo, assim, com drags mais experientes. É que, às vezes, assim, eu tô no banheiro, já aconteceu de eu estar no banheiro e aí eu falar assim, ai, não queria que a minha maquiagem tivesse ficado de tal jeito, queria que tivesse ficado de outro. E aí a drag tá do meu lado, vai lá, então, na próxima vez que tu faz assim, faz o seguinte. E eu acho que... isso assim que foi mais que me conectou, assim, de tipo drags mais experientes que estão ali do teu lado e te ajudam, sabe? Elas te dão dicas, elas estão sempre ali pra te dar dica, pra te fortalecer. E isso eu achei assim, eu acho incrível e é o tipo de artista que eu quero ser também daqui a um tempo, quando eu tiver mais estabelecida, já tiver mais segura. Eu quero muito dar essa mentoria para as pessoas e ser esse suporte para as pessoas, porque foram para mim, né? E eu acho isso incrível. De criar coletividade mesmo. É. E. Então, as transformistas, essas artistas mais experientes, que eu digo de 30, 40 anos de carreira, então elas não circulam nos mesmos espaços onde tu se apresenta? Olha, normalmente não. Eu até tem, né, no Vitrô. O Vitrô, como é um bar bem antigo, né, bem clássico, assim, de Porto Alegre, tem artistas que realmente, tipo, são muito... Já fazem parte da cena há muito tempo que se tornam lá. Mas o bar que eu mais performo é o Workroom, né? Que é um bar novo e é das jovens. Também, como é um bar que é inspirado no Drag Race, né? Eu acho que acaba trazendo muito isso pra estética e pra vibe do bar como um todo, né? Eu adoro porque eu comecei a fazer drag inspirada em Drag Race, né? Mas eu entendo que é um bar que ele traz uma cultura do drag muito de fora, né? E quando você começou a se montar lá na pandemia, você trabalhava com tutorial também? Sim, mas eu sou teimosa. Eu gosto de ir lá e fazer na louca. E aí depois, quando eu erro, eu vou tipo, tá, não, vamos ver como é que faz mesmo. Mas, aí, tutorial, assim, pra estilizar a peruca, que era um negócio que aí eu não sabia da onde começar, eu não sabia o que fazer, tutorial foi muito essencial, assim. Mas uma coisa que eu percebi com tutorial é que tu também, assim, vai tendo que fazer as coisas pra tu entender o tutorial por completo, porque tem certas coisas que só fazendo que eu entendo como é que faz, sabe? Não sei se tá fazendo sentido, mas sim. Assiste o tutorial, vai lá, faz, erra, aí assiste o tutorial de novo e aí tu vai entender melhor. Descobre onde é que foi que... É, e aí pra mim é muito isso, assim, a questão do aprendizado, tá muito no erro. Eu acho que eu sempre testo as minhas maquiagens antes, porque eu quero aprender com o erro. Eu quero ver o que pode dar de errado pra saber como é que eu faço pra dar certo, né? Como resolver. É. E dessas artistas que você encontra na noite, tem alguma que... ou algumas que te marcou de uma forma mais especial, mais intensa? faz sentido a gente terminar. Olha. Eu falei e ela confirmou. Pois é, não faz sentido. Eu não sei qual focar, porque eu tô pensando em todas, assim. Eu marquei muito, assim, uma artista que eu fiquei, assim, impactada com o trabalho dela foi a Ayo. Eu acho muito legal como ela vai para esse espaço mais nerd, mais de criaturas também, de criaturas mágicas, criaturas místicas. E ela também tem uma estética que conversa muito com a minha também, a questão do terror, que ela gosta também. E fazia tempo que eu não vi uma performance dela, e recentemente vi uma performance dela, que assim, eu gravei o story e eu não conseguia parar de olhar o meu story, não conseguia parar de olhar a performance dela, porque tava incrível. A Aurora Siren e a Scarlett Siren também são grandes amigas minhas, e que desde que eu entrei no cenário elas me marcaram muito. E a Aurora foi uma dessas pessoas, assim, que me marcou no sentido de tá sempre querendo ajudar as pessoas, tá sempre querendo evoluir, que as outras artistas evoluam junto com ela. E eu, assim, acho incrível o trabalho delas também, grande admiração por elas. E acho que essas são as mais, assim, as minhas faves. Deixa eu só dar ver se tá tudo certo. E Fer, sobre essa coisa da cena transformista, você lembra quando foi que você já conhecia esse termo? Você lembra quando foi que você entrou em contato com ele? Como que é a sua compreensão, assim, dessa diferença ou dessas aproximações? Então, eu tô aprendendo isso agora, assim, faz muito pouco tempo que eu entendi o que significa o termo, né? E eu conheci ele com o Lorde Lazarus, numa oficina que a gente fez de maquiagem artística, de maquiagem drag, eu acho, mesmo, que eu fiz com ele. E com a Tenebrária, que é outra drag lá de São Paulo. Eu não conhecia o termo antes, né? E aí foi quando eu vi ele falando esse termo, e aí tu também me trouxe bastante esse termo, que aí eu entendi, né, que era. Que é basicamente, né, a arte drag daqui do Brasil, né? Mas é isso que eu sei, assim. Ah, e uma que eu ia te perguntar, era pra eu ter te perguntado lá em cima, mas eu só me lembrei agora. É, tu faz drag kink também, né? Eu não considero que eu faço, porque eu fiz muito pouco. Eu, até a maquiagem do drag kink eu não tenho muita prática e experiência também. Por mais que eu pegue uns elementos de make de drag king pra minha make de drag queen, que eu acho aquele contorno maravilhoso da bochecha, eu acho incrível. Mas eu não me considero, justamente porque eu não faço tanto. E eu também não sei se não é uma coisa que seria, tipo, muito ocasional, assim, pra eu considerar que eu sou drag king. Porque tem gente que, né, realmente é drag king, e eu acho que... Eu não sei se eu tô nesse meio mesmo, assim. Sim. Mas quando vê, talvez um dia eu vi Queen e King. Então não tem um nome. Essas suas experiências são mais experimentações, assim. É, e eu não sei se eu trocaria de nome também, né? Um drag king chamado Tiffany, não sei. Seria bapho. E aqui em Porto Alegre, como que foi a sua inserção na cena drag? Qual foi o primeiro lugar onde você se apresentou e como que foi, assim, essa sua inserção? Primeiro lugar que eu me apresentei foi no... Eu não lembro se foi no lip sync aberto da Workroom ou se foi na festa que a Aurora fazia na época, que é a Aurora Siren, né, que eu já falei, ela fazer uma festa na época que era pra... Tinha uma batalha de lip-sync, drags novas se inscreviam numa batalha de lip-sync, quem ganhasse seria contratada pra próxima festa. Como que é o nome mesmo? A House. E eu ganhei, e aí eu acabei sendo contratada pra próxima festa dela. E essa foi a primeira vez que eu performei de fato, assim, com cachê e tudo. Mas eu acho que foi a primeira vez que eu experimentei mesmo, que ah, eu vou lá subir no palco e ver como é que é. Foi no Lip Sync Aberto da Workroom, inclusive eu achei incrível que eles fazem esse projeto de, né, de ter o Lip Sync Aberto, de ter... de ter palco aberto para as drags poderem performar. Mas seja para a galera se divertir também, é um espaço, uma oportunidade para a gente mostrar nosso trabalho, né, quando a gente não está contratado. Mas eu, assim, eu me inseri mesmo, assim, para eu conseguir ser contratada, eu fui fazendo competição. Fazendo competição, que sempre abre as oportunidades de, né, de participar das competições, e aí eu fui para testar, para o pessoal conhecer meu trabalho, e é assim que eu me inseri, e acho que é uma ótima maneira, assim, de se inserir, porque é... Assim, o máximo que tu pode dar, assim, tipo, tu tá numa competição ali é pra tu testar tuas frustrações, tuas habilidades, tua criatividade fora da tua zona de conforto. E eu acho incrível, né? Eu amo competição, eu entendo quem não gosta, mas eu acho que é incrível e adorei, assim, enlouquecer pra poder estar hoje, tipo, com lugares para performar, né, que acreditam no meu trabalho, que confiam em mim, porque realmente, assim, uma competição é uma maneira ótima de tu ver isso. Tu tem até um ensaio, né, sobre as competições. Sim. E me diz o nome de algumas competições que tu participou. Eu comecei participando de uma competição online, né, o Super Queen, mas essa aí não deu muito... Não levamos adiante. Deixa em off. É, isso aí. Essa foi a minha primeira, né. E depois eu fui na Copa das Drags, da Workroom. E depois no The Queens, do Vitro. E agora eu tô pensando se eu vou no Super Queen lá do Vitro ou não. E pelo que eu tenho te acompanhado, então, além dessas, tu comentou que foi no palco aberto da Workroom, tu participou dos concursos da House, né, da House Party, tu passou pelo Infame, né, aí depois eu acho que tu começou a se apresentar lá no Workroom, e agora tá no Vitro, né, foi mais ou menos isso, assim. Sim. E essa primeira vez que tu participou do palco aberto no Workroom, você lembra o ano? Foi em 2022, no início. Passado. É. E de todos esses espaços, assim, que tu conhece, tem algum que tu acredite que dê mais espaço, assim, pra arte drag? Tu diz em que sentido? Qual deles que tu acha que tem mais abertura? Onde isso é mais frequente, mais recorrente? Então, acho que é o Workroom, porque tem show com mais frequência lá, né? Porque no Vitro é uma vez por semana, na Workroom são quatro agora. Não sei se contar com quinta. É, quatro. São quatro dias de show. E também eu sinto que na Workroom a gente tem mais liberdade para fazer nossas loucuras, assim. Eu acho que isso. Eu acho que não tem muito uma pressão. Claro, sempre tem a pressão de agradar o público, independente do lugar que a gente está. Porque vai sempre ter um público específico, né? E a Workroom tem um público específico. Mas eu acho que dá para ir um pouco mais fora do que é esperado, assim. Acho que o público que frequenta o Workroom é um pouco mais aberto a ver um drag mais fora do padrão. Um drag que não seja diva pop. Eu acho que o público de lá tá mais preparado, assim, pra lidar com isso. Com artistas que saem um pouco da caixinha. Me fugiu, eu ia fazer uma pergunta que não tá aqui, me esqueci dela. E você, ah, lembrei. E você pensa as suas performances a partir do... A partir do, das diferentes casas, assim, e do público? Você considera isso pra fazer a performance? Sim, sempre, sempre, sempre. Eu sempre considero. Eu acho que é muito importante. Eu acho que a gente não precisa mudar o que a gente faz, a gente não precisa ser quem a gente não é, mudar a nossa arte, pensar, não, eu faço coisa de terror, agora eu vou ser 100% patricinha. Até porque eu tentei fazer isso uma vez quando eu fui performar no Vitrô, porque eu achava assim, não, eu vou fazer uma coisa que eu saio da minha zona de conforto, assim. No final eu fiz um look que eu usaria hoje também, mas assim, o style no geral, assim, foi muito... Muito menininha, assim. E a música também, eu achei que foi muito pra, essa, pra esse lado. E aí, quando eu terminei a performance, a Suzy me chamou e falou assim, eu quero tuas coisas de terror, cadê o sangue? E aí, foi aí que eu pensei assim, tá, eu não preciso tirar o terror, eu não preciso tirar as coisas que... os elementos, né, que compõem a minha drag, minhas características, mas eu preciso fazer isso de uma forma que encaixe com o público. Muitas vezes eu penso na música que eu vou performar. Eu tento ir por músicas mais conhecidas. Se for uma música desconhecida, é uma música que o pessoal pelo menos curta a batida, curta o som, assim, que queira dançar. E se a música é muito focada em letra, assim, eu tento escolher uma música brasileira, assim, para o pessoal entender a letra, né? Mas, assim, eu acho muito importante a gente pensar no público que a gente está pensando, porque aí mostra que tu se importa com o público, né? Porque eu acho que, sim, a gente tem que se representar, a gente tem que fazer coisas que a gente acredita. Mas eu acho que tu tem que mostrar que tu se importa com as pessoas e tu quer, tipo, no mínimo, agradar elas um pouquinho, sabe? Tá, tipo, não, mas eu quero que vocês comprem isso, entendeu? E aí eu acho que tem que pensar, assim, acho que tem que considerar. Até porque questões de palco, questões de da estrutura do bar mesmo, tudo isso... muda a performance, muda o feeling. Tanto que eu acho que na workroom a gente pode circular entre as pessoas com mais facilidade. Então é um lugar mais intimista, eu acho que é menos intimidador que no Vitrô, que tu tá num palco muito grande, que as pessoas estão embaixo de ti. Eu acho que são feelings diferentes. E até no Vitrô tem um ventilador, que uma vez eu não... Eu tinha esquecido completamente daquele ventilador que fica no palco do Vitrô e eu fiz um review que eu tava com um negócio, um tecido tapando meu olho. E aí eu só cheguei na frente do ventilador e o tecido subiu. E todo mundo, yeah! Eu não, mas pera, não era agora. Volta. É, não, então assim, tem que conhecer o lugar, tem que pensar. Então muda o público e muda também a dinâmica de trabalho. Sim. De um pro outro. Sim. E desde que você começou a fazer drag, essa tem sido a sua profissão ou você faz outros trabalhos em paralelo? Tem que fazer, né? Não tem como, a gente tá no Brasil, Porto Alegre. Mas uma coisa que eu acho legal, assim, do drag é que se tu é o tipo de drag que faz as próprias coisas, é muito bom de tu conseguir vender peças pra outras drags, fazer uma graninha assim. Eu acho que é uma coisa que eu tô investindo agora, né? E é uma coisa que eu gostaria de investir mais, assim. Que é, querendo ou não, assim, é muito difícil só viver de drag. Tem que ser muito bam, bam, bam, muito famoso pra conseguir viver de show apenas, só fazendo evento. Mas, assim, drags que querem fazer uma graninha extra e continuar trabalhando com drag, fica a dica. Começa a estilizar a peruca pras outras, começa a fazer figurino. Eu também sou maquiadora. E eu também sou cantora, né? Eu agora, recentemente, quero voltar pros palcos e performar desmontada. E, querendo ou não, a gente precisa de outras maneiras pra sobreviver. Drag. Então são todas essas em paralelo. E tu, desde que tu começou, teve algum período que você parou de fazer? Não. Não, tem sido contínuo, 3 anos. Ainda não deu tempo de cansar, eu acho. Não sei se algum dia eu vou. Uhum. Mas nem assim, o máximo de folga que eu tirei foi 1 mês, assim. 1 mês sem me montar. Eu nunca fiquei mais de 1 mês sem me montar. Porque se até nem se eu não tenho show, se eu fico muito tempo sem me montar, eu acho alguma festa pra ir. Eu dou um jeito de montada. Se a festa é de drag, melhor ainda, eu vou montada. Uhum. Mas uma lista free, pelo menos. E sobre as redes sociais? Que é pra você, assim, você tem um perfil, só um perfil que você separa, o seu perfil pessoal, o perfil da drag, ou é tudo a mesma coisa? Eu não separo mais porque eu já tive uma época que eu tinha vários Instagrams e eu direto ficava postando coisa no errado. Eu ficava, inclusive agora com o da Grafia, eu já tô assim, meu Deus, não vou nem entrar, porque daqui a pouco eu já tô ali curtindo o story com o Instagram da Grafia. Quem nunca? Eu faço isso. Mas eu evito por causa disso, assim, porque eu sei que... E também por preguiça, assim, de ficar controlando 2 feeds. Eu também não posto muita foto desmontada, mas às vezes faz falta, assim, ter um perfil que não seja uma drag queen de terror, assim, que só chega e... Pá. Mas... É isso, eu tenho só um perfil mesmo, boto tudo naquele e por enquanto eu pretendo botar tudo lá, até porque eu não sou uma pessoa muito organizada com as redes sociais, eu só posto o que eu tô afim e é isso, não me preocupo muito com estética, com organização, deveria um pouquinho mais, mas... Tinha que ter uma preguiça, né? É um trabalho, na real, né? É. Que a gente faz gratuito ainda. É, não, acho que eu vou só esperar pagar, conseguir pagar pra alguém. Aí quando eu conseguir pagar, aí sim que minhas redes sociais vão ser legais. Quando tiver organizado, já pode saber então. Deixa eu ver. Aqui, eu acho que foram. Foram todas já. E aí, uma que me... Uma divagação, assim, se tu quiser trocar essa ideia. Depois de fazer todas essas conversas, assim, de vir trocando fazendo essas entrevistas, uma coisa que me chama atenção é que é muito comum que a drag, o transformismo não sejam a primeira profissão, ou quando é justamente isso que você falou, às vezes a pessoa teve uma trajetória já bem longa e aí ela consegue ter isso como uma primeira profissão. E aí uma coisa que eu tenho me perguntado é se... Por que você faz, investe tanto nesse lugar, se ele é tão difícil ou dificilmente às vezes dá um retorno? Ai, porque eu sinto que é o que eu preciso pra ser feliz, sabe? Uhum. Eu acho que eu não me vejo assim focando em outra coisa, eu não me vejo fazendo, subindo no palco de outra forma, sabe? Pra mim, porque eu sempre gostei muito de arte, eu sempre quis trabalhar com arte e eu já transitei em quase tudo que é lugar, só menos no teatro, já fui para as artes visuais, a música, agora também tô me encaixando na dança também. Então eu vou pra tudo que é lado e eu sinto que o drag, é o que eu falei no início, né? O drag me dá um foco, né? Porque no drag eu posso juntar todas essas coisas. E aí eu sinto que até facilita pra fazer essas outras coisas, sabe? Eu acho que eu não estaria tão conseguindo tanta oportunidade se eu não tivesse focado no drag e tivesse me achado no drag, porque eu tentava em tudo que é lugar antes e parecia que nada dava um retorno tão... Porque assim, por mais que não dê tanto retorno no drag, dá mais retorno pra mim, assim. Tá me dando mais retorno do que todas as outras coisas que eu já fiz. Eu acho que foi uma questão minha mesmo. Eu acho que a minha paixão e a minha motivação, assim, pra fazer drag, que fez eu conseguir oportunidade, eu conseguir as coisas que eu não tinha conquistado com as outras áreas antes. Uhum. Então, isso que tá me dando mais força ainda pra continuar, porque eu sei que eu quero ser artista, e é isso que eu quero ser, e até agora o que mais me deu retorno foi o drag. Porque, querendo ou não, as outras artes também não é muito diferente, né? Se eu vou ver de música, vai ser mais ou menos a mesma coisa. Infelizmente. E olha que o cachê de música às vezes é pior, então... Pelo menos... Sei lá, acho que... É o que eu preciso, assim, eu acho que não faz sentido eu seguir com outra coisa. E tem alguma coisa além dessas perguntas, assim, que tu queira comentar, que você queira compartilhar? Ai, nem sei, falei tanto já. acho que não. É isso? Acho que é isso. Muito obrigada pela sua confiança, pela partilha. Eu que agradeço, foi tudo. Eu achei muito divertido. Tanto que eu tava aqui, meu Deus, será que eu não tô falando demais?